35, sempre cruzamento do da pista 1735, Lima do Lugo. Tem 3, 5, 1, 7, curva esquerda para 220. Esquerda 220, tem 35 na 7. Salvador, bom dia, gol 1607, passa 270 para 180. Gol 607, essa notificação autorizada a chegada a bom, filho, até nível de voo 080, que é negando 016. 10080, identificou 1016. Gol 715, desça até nível de voo 060. 060, gol 715. Aposto que eu estou autorizado aqui, você pegou 1804, Felipe? Afirmativo, 1804. Obrigado. Estabilizado, gol 995. 995, complexo de aproximação, chame turre, 1, 1, 8, 2, 1, 6. 2, 6, bom dia, gol 995. 804, disse para 2 mil pés, autorizado a final LS, após utilizado o localizador. Ciente, 2 mil pés, formaremos estabilizado, Black Snake, gol 804. 135, 97, disse até 2 mil pés, que é na gama 096. 2 mil, 096, tá, 3517. 3597, curva esquerda para 190. Esquerda 190, tá, 3517. Canine, it's 0-800-4000-feet, can you turn 0-6? Say again, level American 90. American 9, it's 0-800-4000-feet, can you turn 0-6? 10,000 feet, American 980, level 040. Roger, 980. You want American 980 to descend to 4,000 feet on QNH 1016 or level 040? 4,000 feet, QNH American 980. Thank you, ma'am. Descending to 4,000 feet, QNH 1016. Thank you very much. Gol 715, desça até nível de voo 050. 050, gol 915. 40, 9, 6, 12. Livre voo, gol 915. 3517 para o curso localizador, curva esquerda para 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, reportará estabilizado, tem 3517. Estabilizado, Lima do Golf, reporte no pátio 3, ligando frequência. 607, Delta Tango de voo 060. 060, 607. Bom dia, Sol Salvador, aqui é o Azul, Alfa Yankee Fox. Prossiga. Solicitamos autorização de reboque do pátio 3 até a posição 08 do pátio principal. Aguarda para o reboque, Azul. Aguardará, Alfa Yankee Fox. Utilizada, tá 357. Sétima 5, operação para circuito neto, curva direita para 235, limite é o que tem mais 120 de cima. Gente, direita 235, confirme o que tem mais? 130 de cima, é bom no sétima 5. 130 de cima, vou no sétima 5. A357 estabilizada? Ah, sim, estabilizou, tá 357. 357, completo aproximação, chame torre, 118, desenhamento. 86, tá 357. América, 983, descend 2000 feet, can you transit on 6, create for IOS, repeat steps, all localized. Descend 2000 feet, cleared IOS, X-ray, approach, American 980. Justino 06. 106, atualizado, Paulo, pista 10204. Avião 153, direito até o ponto de espera. A ponto de espera, 9153. American 980, confirm clearance to intercept localizer or clearance to force approach, IOS X-ray approach. American 980, clearance to intercept localizer. E 597, final, uma milha de Sintra. 3597, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, tá 3597. Cola 715, desça até 3000 pés, que é legal, mas era no meio. Desça para 3000, você está dando 0 no meio, agora no 7 ou no 5? 1607, desça até 4000 pés, que é legal, mas era no meio. 4006, 1607. 5 curva, esquerda para 220, limite localizador. Esquerda 220, limite localizador, no 7 ou no 5. Sua esquerda, portão 1. Portão 1, 995. Espera pronto, 9153. Mantenha o ponto de espera, 9153. Nossa. 9804, solo aos 45, agilize direita, táxi via alfa, reporte antes da Juliette. A direita, agilizando, reportará antes da Juliette, via alfa, 1804. 597, pouso autorizado, pista no 0, 1500, 5 nós, o ajuste no 0, no meio. Ele pouso, pista no 0, tá, aí, 597. Bruno, bom dia, guarde a cópia Guarulhos, o ajuste no 096. Fazendo cópia, ciente da informação Índia, zona 3171. 9153, alinhar e manter. Alinhar e manter, 9153. Bruno, 607, confirma sua velocidade. 245. Sente. Solos 47, liberou, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3597. One, 186. One, 186. Alinhar e decolar, pistão no 0, no 50 graus, meia dúzia. Alinhar e decolar, no 0, 9153. No 804, esquerda, Juliette, portão 3. Esquerda, Juliette, portão 3, no 804. O azul, alfa, Yankee, Fox, prossiga. Solicitamos a realização de reboque do pátio 3 até a posição 08 do pátio principal. Chame na saída do pátio 3, o alfa, Yankee, Fox. Chamará para a saída do pátio 3, Alfa e Yankee Fox. Número 07, eu dou 07 para 200, nós, desça até 2000 pés, que é negão, agora no meio. 200 mais 2016, no meio 07. American 980 is final, runway 28, gear down. American 980, clear to land runway 10, Indy 150 degrees, 6 knots, QNH 1016. Clear to land 10, American 980. Boa. 9153, voa Eudes, 9153, 3 0. Observador, bom dia, o Gol 715, na final do procedimento estabilizado, baixado e travado. Gol 715, continue e aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, Gol 715. Now 980 on the ground at 52, now call taxi via Alpha and report before taxiway Juliet. Alpha, hold short runway, taxiway Juliet, American 5 da Gol, cheque trem, pouso autorizado, pista 90, 950 graus, 5 nós. 7, pouso autorizado, trem embaixado e travado, no 1715. 3171, cópia. Se escuta. Salvador Guarulhos, nível 320, Pérez Zulu, 1-0. Pista 90, curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120, décimo 8, e o transporte é 5455. Então, 3171. 3171, aprovado, Guarulhos 320, pela Pérsulu 10. Decola 10, curva na direita, da El Leda Bridge. O controle 208 e o transponder 5455, então 3171. Correto, portão 0612, chamada pronta. Chamada pronta, 3171. Salvador, Lapa, cargo 9829. Nossa posição 08. Alfa e Yankee Fox mantém a posição, aguarde para prosseguir. Manterá a posição. Webster Cargo 9829, muito bom dia, copia Salvador Recife. Passa de carga com a Índia 350 para Recife, copia. Salvador Recife, nível 350 para o Whisky 58. Decola da 10, curva direita, saída Tucaracaju, controle 120-8 e o transponder é 5460, ápice é 9829. 9829, Salvador Recife 350, Apero Whisky 58, decola da 10 com curva direita, Tucaracaju 1208-5460. Lá pra lá. Curva esquerda após, chamará para o pushback e questionamento, ápice a cargo 9829. Azul 9153, chame centro Recife. Frequência 125.1, alternando no 3325. 1251, alternando 3325, azul 9153, boa. Após você segue via Alfa e reporte antes da Juliette. Tente da passagem América, segue via Alfa, reporta na Juliette, Gol 7. Oi, Abjante 5808, Tente da Índia 360, Brasil. Guarde a cópia, o ajuste no 0 no meio. Guarda no 0 no meio. Da Gol, pouso autorizado, pista no 0, 150 graus, 5 nós, ajuste no 0, no meio. Pouso, Gol, 107. Lutando 317106, pushback, acionamento pronto. 3171, aguarda no 612. Aguardando na sua escuta. Objeto 5808, cópia. Pronto, cópia 5808. Autorizado, Brasília, nível 360, peso Lu 17, pista 10, curva direita, saída Arboa Elefa, controle 120, décimo 8, e o transponder 5466, o Webjet 5808. 5808, utilizado Brasília, 360, peso Lu 17, decolada DS0, curva direita, saída Arboa Elefa, transponder 5466, controle 120, décimo 8. No pátio 3, checkpoint 5808. Camarada, gate 05, 5808. Clear 980, taxi left, Juliet to stand 11. Left taxi with Juliet, escape 11, American 980. Left 95, segue americano, portão 2. Entre para o portão 2, o Golo 705. 607, o Golo 58, taxi via Alpha, reporte antes da Juliet. Via Alpha, antes da Juliet para reportar, Gol 1607. No coordena com a equipe de solo, após o americano retaguarda, tá livre no 612, a chame táxi. Chamando táxi, 3171. 1607, essa próxima, Juliette. Mantenha a posição, 1607. Vai manter a posição, gol 1607. Taxistan 3171, POB de 216, alterna Galeão com 4 horas e 15 de autonomia. Taxi, em frente, pátio Índia Alfa, reporta no ponto zero. Índia Alfa, reporta no ponto zero, 3171. Alfa Fox, você escuta? Alfa Fox, você escuta? Ok, vai passar esse TAM agora à sua frente e após o gol à sua direita vai ingressar no pátio 1. Prossiga atrás do gol para o portão 08, ok? Gente, azul Alfa Fox. Para táxi, eu falo 1209. Salvador, gol na 607. O gol na 607, senhor, está antes da Juliette, aguardando. Ingresso a Juliette até o portão 09. Na Juliette para 09, vou 1607.